Como funciona nosso corpo? Por que que ele tem que ficar sempre mudando? Por que que ele passa por 6 mudanças? Obrigatoriamente todos os corpos passam por 6 mudanças? Por quê? Tem gente que acha que tem o 6º sentido, mas nós temos 11 sentidos. E por que nós temos 11 sentidos dentro do corpo, dentro dessa carcaça? Por que existe o desejo? Por que existe o ódio? O prazer? A dor? Por que existem essas coisas? Por quê? Por quê? Por que tanto porquê, né? Mas o Bhagavad Gita responde a todos os porquês. Por que é chamado de o campo de atividades? Nossa, tem tanto conhecimento, tantas coisas sobre essa cidade de 9 portões, que é o nosso corpo material, que é a cidade que nós moramos. Tá bom, já parei de falar, não é para explicar nada. Eu não estou explicando nada, Bimala, só estou levantando os porquês. Bom, é o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, no Bhagavad Gita, capítulo 13, versos 6 e 7. Vamos convidar você para o Festival Transcendental Hare Krishna. Na verdade, já está convidado. Daqui a pouco mais detalhes. Mas os endereços estão na nossa agenda. Tem aniversários? Vamos ler o Shrima Bhagavatam, não sei não. Vamos ler a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, também não sei não, se der tempo. Se eu não falar demais, o culpado sou sempre eu. Eu sou sempre o culpado, Bimala. Tá bom. Então você que não tem o Bhagavad Gita em casa, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br, na quarta linha com o link Livros Grátis, para ler na tela ou baixar. Então vamos ver por quê. Não tem porquê. Vamos ver como funciona o nosso corpo com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Rei Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpati, Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos lá, onde estávamos? Leo Gita. Não me apressa não, que eu erro tudo, Bimala. É, onde estávamos aqui no capítulo 13, versos... Os dois versos? Tá bom, então vamos tentar cantar os dois versos, né? Mahabhutani ahankaro bodhiravyaktam devacha indriyani dai indriyani dashai kancha panchachendriya gochara ichaduesha sukandukam sangatashchetanadriti etashetram samasena Savikaram Udharitam. Tradução, palavra por palavra. Mahabhutani, grandes elementos. Ahankara, falso ego. Não pensei nada, Bima, não falei nada. Posso continuar? Tá, depois fala aqui o que atrasa o programa. Ahankara, falso ego. Budi, inteligência. Avyaktam, o imanifesto. Eva, certamente. Cha, também. Indriyani, sentidos. Dasha ekam, 11. Cha, também. Pancha, 5. Cha, também. Indriya gochara, objetos dos sentidos. Icha, desejo. Duesha, ódio. Sukam, felicidade. Dukam, sofrimento. Sangata, o agregado. Chetana, sintomas vitais. Driti, convicção. Eta, tudo isto. Chetram, campo de atividades. Onde a gente vai fazer as jogadas erradas, tá bom. Samasena, em resumo. Savikaram, interação. Udharitam, exemplificado. Né, no jogo da vida a gente tem que fazer a jogada certa, senão a gente se ferra cada vez mais, Bima. Ninguém perguntou. Tá bom, os cinco, tradução completa. Os cinco grandes elementos, o falso ego, a inteligência, o imanifesto, os 10 sentidos, a mente, os 5 objetos dos sentidos, o desejo, o ódio, a felicidade, o sofrimento, o agregado, os sintomas vitais e as convicções. Todos estes são considerados, em resumo, como o campo de atividades e suas interações. Segundo, é quando a gente cai nesse campo, que é o corpo, a gente se sujeita, né, a todas essas interações. Prabhupada explica que, segundo todas as afirmações autorizadas dos grandes sábios, os hinos védicos e os aforismos do Vedanta Sutra, os componentes deste mundo são terra, água, fogo, ar e éter. Estes são 5 grandes elementos, Mahabhuta. Depois existem o falso ego, a inteligência e o estágio imanifesto dos 3 modos da natureza. Então existem 5 sentidos para adquirir conhecimento: os olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Depois 5 sentidos funcionais: voz, pernas, mãos, o ânus e os genitais. Então, acima dos 10 sentidos, existe a mente, que está dentro, e pode ser chamada o sentido interno. Portanto, incluindo a mente, existem 11 sentidos ao todo. Então, existem 5 objetos dos sentidos: o olfato, paladar, forma, tato e som. Agora, o agregado destes 24 elementos chama-se o campo de atividades, que é o corpo, a cidade de 9 portões que nós moramos dentro. Isso que você enxerga no espelho aí. A pessoa, isso não é você, isso aí é o seu corpo, a cidade de 9 portões. Nós não somos esses corpos materiais, perecíveis, temporários e miseráveis que vivem dando problemas. Nossa, quanto problema que dá essa carcaça, viu? Se a pessoa faz como o Prabhupada dizia, né? Nossa, dá tanta manutenção, esse corpo dá tanta manutenção, poxa vida. Se a pessoa faz um estudo analítico destes 24 temas, então ela pode compreender muito bem o campo de atividade. Então existe o desejo, o ódio, o prazer e a dor, que são interações, representações dos cinco grandes elementos do corpo grosseiro. Os sinais vitais, representados pela consciência e pela convicção, são a manifestação do corpo material sutil. Mente, que é formado, né, de mente, inteligência e falso ego. Desculpem. Estes elementos sutis estão incluídos dentro do campo de atividades. Os cinco grandes elementos são uma representação grosseira do falso ego sutil. Eles são uma representação na concepção material. A consciência está representada pela inteligência, da qual os três modos da natureza material são o estágio e manifesto. Os três modos da natureza material em estágio e manifesto denominam-se pradana. A pessoa que deseja conhecer os 24 elementos em detalhe, junto com suas interações, deve estudar a filosofia mais detalhadamente. No Bhagavad Gita, só se dá um resumo. O Shrimad Bhagavatam é a pós-graduação do Bhagavad Gita. Depois da pós-graduação do Bhagavad Gita, que é o Shrimad Bhagavatam, vem o doutorado da ciência do amor a Deus, que é a coleção Sri Chaitanya Charitamrita. Então, meu amigo, só nesses três livros aí nós temos aí a vida inteira para estudar, né? Quem quer conhecer de verdade Deus, quem quer amar Deus com todo entendimento, obrigatoriamente tem que ter o Bhagavad Gita, a coleção Shrimad Bhagavatam e a coleção Sri Chaitanya Charitamrita. E estudar a vida inteira, né? Qualquer profissional que queira se manter atualizado, ele tem que estudar a vida inteira, ele tem que pesquisar, ele tem que estudar. Senão, meu amigo, fica para trás, fica parado no tempo. Não é assim? Agora imagine a ciência transcendental de Deus. Então, quem quer amar Deus com todo entendimento, como recomenda a todos os mestres, tem que estudar, tem que ralar, que é Deus, vai ralar. Imagine se Bhaktivinoda, que escreveu 100 livros sobre Deus, precisava estudar, mas estudava direto, todo dia. Por quê? Porque a ciência de Deus é ilimitada. Felizmente ela é ilimitada, mas felizmente ela nunca muda, né? Então não é como o conhecimento material, que tem que rejeitar às vezes todo o conhecimento e começar de novo, né? E tudo que ele estudou não valeu nada, foi perdido. E é perdido também, mesmo que não foi perdido, mesmo que o conhecimento ainda esteja valendo, na hora da morte se perde tudo. Todo o conhecimento material se perde na hora da morte, e quando o cara volta a nascer aqui de novo, ele tem que começar de novo, do A, B, C, D e etc., né? O corpo é a representação de todos esses fatores, e existem mudanças do corpo que são seis. É que nós falamos, todo o corpo obrigatoriamente passa por essas seis mudanças. Mas nós, almas eternas, felizmente nós nunca mudamos, mas o nosso corpo, nosso corpo nasce, cresce, 3, permanece, 4, produz subprodutos, 5, então começa a se deteriorar, e 6, no último estágio desaparece. Então todos os corpos materiais passam por essas seis fases, essas seis mudanças. É só se ele se matar antes da hora, né, Bhiman? Se matar comendo carne, peixe, ovos, se drogando, jogando, bebendo, fazendo sexo adoidado, aí se mata, morre antes da hora, causa uma doença. Suicídio, né? Suicídio é abreviar a vida, encurtar a vida. E aí vira um fantasmão, um espírito, um fantasma, fica vagando aí, baixando em quem invoca. quem empresta o corpo para ele, ele baixa e desfruta do corpo de quem emprestou e suga, né, a energia da pessoa. Por isso que quem mexe com espírito e fantasma acaba assim, né? Ou sugado ou desequilibrado, né? Por aí. É por aí o negócio. Porque os espíritos e fantasmas vêm para sugar a energia dele. Em troca ele promete qualquer coisa, né? Tá bom, ele não tem os sentidos, como ele vai desfrutar? Ele tem que pegar o corpo emprestado de alguém, assim como quem não tem carro tem que pegar o carro emprestado de alguém. Aí você empresta o carro e o cara detona o seu carro, né? Para variar, né? Tá bom, já parei de falar. Portanto, o campo é uma coisa material não permanente. No entanto, o Kshetragya, o conhecedor do campo, que somos nós, né? Então, o conhecedor do campo, o seu proprietário, é diferente. Na verdade, na fase iludida, nós somos os próprios otários. Não, eu sou o próprio otário desse corpo aqui, Bimala. É, eu achava que esse corpo era meu, eu achava que eu era esse corpo. É, na fase iludida a gente só acha, né? Agora, na fase desperta, como são os verdadeiros devotos de Deus, eles não acham, eles sabem. E todos nós devemos saber. Todos nós devemos nos tornar sábios. Tá bom, já parei de falar, falei demais, não é verdade? Sim, senhora. Então tá, já parei. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gita, é o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br. E na quarta linha está lá os links, livros grátis. Calma, Bimala, você não abriu a página aqui, estou abrindo aqui. Está lá na quarta linha, livros grátis, tá? Eu falei que você tem que ter. Você que quer ser ou se tornar um verdadeiro devoto de Deus, você que quer amar Deus com todo entendimento, você tem que ter esses três livros no mínimo, né? Que é o Bhagavad Gita, como ele é, a coleção Shrimadbhagavatam e a coleção Shri Chaitanya Charitamrita. E esses livros estão de graça no nosso site, na quarta linha, livros grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, não tem jeito, aí vai ter que pagar. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimadbhagavatam, o Purana Imaculado. Você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, a edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Desce mais quatro livros aí que você encontra o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Esse aí você já encomenda uns dois ou três, dá de presente, empresta, aluga, vende. Ou então, dia 25, esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. O que mais que a gente ia fazer, Bimala? Falar do convite, fazer o convite, é verdade. Então você, ouvinte da rádio, estava, ainda dá tempo para muita gente, né? Dá tempo, dependendo do país, o estado, a cidade. Você está convidado a cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br. E na quarta linha está lá o link Agenda. Você clica ali, já aparecem os endereços do Brasil inteiro. Você faz contato, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo e que horas começa, e se está aberto ao público. E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Desculpem. Tem água limpar a garganta, Bima. Não me apressa não, de repente eu engasgo aqui e demora mais ainda. Aí a voz começa a falhar, ih, só dá problema. Calma. Bom, neste dia 14 teremos 3 aniversários, isso mesmo. Teremos neste dia 14 o aniversário de sua santidade Tamal Krishna Goswami, mais uma grande alma que se rendeu aos pés de lótus de Deus. Também aniversários de Srila Jagannatha Dasa Babaji e Sri Rasikananda Prabhu. Então, para você conhecer um pouquinho sobre esse grande mestre na ciência do amor a Deus, esses, né? Mas estou falando esse aqui, Bimala. Vou começar por Jagannatha Babaji, tá? Vamos ler agora, tá? Vou falar do jeito que você quer. Vamos ler agora, na krishnafm.com.br, uma biografia de Jagannatha Dasa Babaji Maharaja. Siddha Jagannatha Dasa Babaji Maharaja viveu por 140 anos. Ele foi iniciado pelo mestre Sri Madhusudana Dasa Babaji e adorou Deus na prática durante muitos anos no Suryakunda, em Vrindavana. Thakur Bhaktivinoda recebeu valiosas instruções sobre o prático, puro e transcendental serviço amoroso a Deus de Jagannatha Dasa Babaji. Sua prática era de viver 6 meses na cidade de Sri Navadvipa Dhama e 6 meses em Vraja Mandala, e durante a sua época, disse Thakur Bhaktivinoda, Sri Jagannatha Dasa Babaji era o mais avançado devoto de Deus nas cidades de Goura, Vraja Mandalas e Purushottama Kshetra. Bhaktivinoda Thakur deu-lhe o título de Sarvabhaum, o chefe dos devotos de Deus. Aos 125 anos de idade, seu corpo parecia curvo como um semicírculo. Suas pálpebras, ele está na sucessão discipular, né, que os devotos colocam nos altares. Suas pálpebras pendiam sobre seus olhos, tal como pesadas cortinas de palco. De pé, um de cada lado, 2 discípulos levantavam suas pálpebras caídas para que ele pudesse oferecer a planta sagrada Tulasi Manjari para o Deus Supremo Sri Giriraja Govardhana no altar. Como Jagannatha Dasa Babaji mal podia caminhar, Bihari, seu servo, costumava carregá-lo em seus ombros. Mas quando havia um canto e dança público de Hare Krishna, Jagannatha Dasa Babaji debandava de sua cesta e dava pulos no ar de 4 pés de altura. Em grande êxtase, ele começava a cantar e dançar o Mahamantra Hare Krishna. Ele realizava vigorosos cantos de adoração a Deus, apesar de suas limitações físicas. Gostava de cantar alto Hare Krishna, tanto no rosário como no canto e dança público de Hare Krishna. Durante o canto e dança público de Hare Krishna, ele cantava Nitai Kinama Enetire, Kinama Enetire, Kinama Jitetire. Em português, ó Senhor Nityananda, que maravilhoso nome trouxeste, ó Nitai, que nome maravilhoso tu nos destes. Após cantar quase a noite inteira, na manhã seguinte ele oferecia 1108 reverências, totalmente prostrado, o famoso Dandavati, né, completamente esticado, né, igual uma vara, com as 2 mãos no chão, testa no chão, peito, barriga, joelho e peito do pé, completamente esticado, como uma vara, né? Ele oferecia 1108 reverências, totalmente prostrado, às formas do Deus Supremo Krishna no altar. Puxa vida! Imagine, Bimala, 1108 reverências! estava sempre entusiasmado por servir os devotos de Deus. Vivia como um asceta, seguindo uma dieta estrita e o jejum de 4 meses, todo o ano. No primeiro mês, comia apenas 4 bananas de noite. No segundo mês, apenas goiabas. No terceiro mês, somente soro de leite. E no quarto mês, unicamente flores de bananeira cozida em sal. Uma vez ele mendigou um pão de um varredor de rua de Vrindavana. Ouvindo sobre isso, os principais homens de Vrindavana disseram para Jagannatha Dasa Babaji: Baba, és a joia real de Vrádia. Nos dói ver alguém criticá-lo. Mas agora todos estão falando do Senhor. Eles dizem: Baba ficou louco. Se ele desafia as antigas tradições, o que irá acontecer com nossa sociedade dos devotos? E Babaji Maharaja respondeu: Vocês são todos pessoas eruditas. Não sabem da importância do pó de Vrindavana? É tão sobrecarregado de amor por Deus, Krishna Prema, que até mesmo o Senhor Brahma deseja se tornar uma partícula da poeira de Vrindavana. Portanto, não é que um varredor de rua de Vrindavana, que está constantemente servindo o pó, respirando-o, rolando nele e se banhando nele, é mais puro que qualquer outra pessoa? O silêncio enchia o ar, indicando a aceitação da resposta de Babaji Maharaja por todos. Enquanto vivia em Navadvipa Dhama, Jagannatha Dasa Babaji mostrou profundo respeito para com todos os residentes. Mesmo quando alguns cachorrinhos comeram de seu prato, ele nem protestou. Bihari, seu servo, ficou desgostoso ao ver os cães devorando o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, que seu mestre comia, e os espantou. Jagannatha Dasa Babaji repreendeu Bihari: Esses filhotinhos são residentes da cidade sagrada. Eles não são almas comuns. Não comerei enquanto eles não voltarem para compartilhar o alimento oferecido a Deus de meu prato. Com a idade de 142 anos, ele não enxergava nem andava. Para confirmar os seus achados, Thakur Bhaktivinoda pediu a Jagannatha Dasa para ver o local do aparecimento do Senhor Chaitanya. Intoxicado de amor por Deus, Gauranga Prema, Jagannatha Dasa Babaji pulou alto no ar e começou a cantar e dançar Hare Krishna ante a descoberta do local de nascimento do Deus Supremo Sri Chaitanya Mahaprabhu. Por compaixão por todas as almas condicionadas, Jagannatha Dasa transferiu o seu poder de adorar Deus, conhecimento das escrituras védicas e serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Prema, diretamente para dentro do coração de Bhaktivinoda Thakur, disse Shripada B.V. Narayana Maharaja. E tem mais 4 ensinamentos para quem quer alcançar o sucesso na vida transcendental. 1. Vocês devem evitar mulheres, homens que se associam com mulheres, ou com um homem que de alguma maneira se associa com um homem que se associa com uma mulher. 2. Para realizar... Eu não vou nem falar nada, Bima. As pessoas estão tão degradadas que inventam suas loucuras e acham que essas loucuras são verdades. 2. Para realizar a meta suprema da vida, vocês devem repetir o nome de Deus, Hari, regular e constantemente. A constância é tão importante que deve ser mantida até mesmo ao preço da própria vida. 3. Nunca esqueçam Goura, que é mais misericordioso e benevolente que Krishna. Krishna é como um governante justo que leva em consideração suas ofensas. Goura não leva em consideração suas ofensas, ao passo que Krishna está mais interessado na dispensação da justiça e Goura está mais interessado na distribuição da misericórdia. Deste ponto de vista, cantar e dançar o nome do Deus Supremo Goura é mais útil que cantar e dançar o nome do Deus Supremo Krishna. Cantar e dançar, o nome do Deus Supremo Goura significa cantar. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara, Shri Vasadi, Goura Bhakta Vrinda. 4. Krishna é o avatar do Deus Supremo para a era de Dwapara Yuga. Goura é o avatar do Deus Supremo para a era de Kali Yuga, a era que estamos vivendo. Devemos cantar o nome e as glórias do avatar em cuja era vivemos. Assim como no reino nós louvamos o rei governante. Jaya Shachinandana, Jaya Shachinandana, Jaya Shachinandana, Goura Hari. O templo de Sonar Gouranga em Gopala Bagh Vrindavana abriga as formas do Deus Supremo Goura Nitai, de outra feita, adoradas no Surya Kunda por Sri Jagannatha Dasa Babaji. Os passatempos eternos de Deus, ele serve como Rasika Manjari. Rasika Manjari? Tá bom, Bíblia. Não, eu estava pensando em outra coisa. Ninguém perguntou. Tá bom, sim, senhora. Então só resta glorificar, né, esse associado íntimo de Deus. Shri Rasika Manjari ki jai, Jagannatha Dasa Babaji Maharaja ki jai. Bom, aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista, que gentilmente, Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, desculpem, tá, vou começar de novo. Aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. Agora tem outro aniversário, né, Bimala? Então vamos lá. É, qual que é? Shri Rasikananda. Vamos ler agora, para você conhecer mais um pouquinho sobre esse grande mestre na ciência do amor a Deus, vamos ler agora na krishnafm.com.br uma biografia de Shri Rasikananda Prabhu. Shri Rasikananda Prabhu, Rasika Murari, nasceu como o filho de um rei. Ele se tornou um perfeito sábio, erudito, devoto de Deus e o mais amado discípulo do mestre Shri Shyamananda Prabhu. Por ordem do mestre Shyamananda Prabhu, Rasikananda se tornou sacerdote-chefe e servia no altar a forma do Deus Supremo Govinda Ji de seu mestre com total dedicação. Seu acurado serviço amoroso a Deus aumentava a beleza e prazer do Deus Supremo Govinda Ji. Rasika Murari encantava os devotos com seu serviço sem precedentes à forma do Deus Supremo no altar. Após estabelecer firmemente a adoração ao Deus Supremo Govinda Ji, ele aceitou a ordem do mestre Shyamananda de pregar. Viajou extensamente durante 40 anos, influenciando todos com a mensagem do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Rasikananda salvava todos, desde famílias reais até muçulmanos, párias, agnósticos, ateus e mesmo animais selvagens. Certa vez, uns elefantes enlouquecidos atacaram Rasikananda. Calmamente ele cantou Goranga, Goranga, Krishna, Krishna, enquanto aspergia água nos bichos desenfreados. Os elefantes imediatamente pararam de avançar, humildemente curvaram suas cabeças, elevaram suas trombas e gritaram Hare Krishna, Hare Krishna. Na hora de deixar o seu corpo morrer, né, para as pessoas comuns, Rasikananda começou um poderoso canto e dança público de Hare Krishna. Então, ele deixou este mundo, entrando na forma do Deus Supremo que estava no altar, Shira, Chora, Gopinata, Iremuna, Orissa. Devastados pela separação, os seus discípulos largaram seus tambores, símbolos de mão e seus corpos, assim como alguém larga o carro lá fora na rua, né? Os túmulos sagrados Pushpa Samadhis de todos esses devotos puros de Deus ficam próximos do templo. O Rasikananda Prabhu fica ao lado do mestre Shyamananda Prabhu, perto do templo de Radha Shyamasundara 19. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. Shri Rasikananda Prabhu Ki Jai, Rasikananda Prabhu Ki Jai. Bom, gente boa, vamos ler a coleção Prabhupada Lilamrita, vai dar tempo, hein? Que legal, Bimala. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine Namaste. Ah, só aqui, tá. Não pode repetir. Tá bom, Bíblia. Poxa vida, tá louco. Eu tava embalado aqui. Então, onde nós paramos, hein? Nossa, não é fácil, não. Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Onde nós paramos aqui? Ah, tá. Prabhupada estava falando dos professores. Srila Prabhupada comenta: nós respeitávamos nossos professores como nossos pais. A relação entre estudantes e professores era muito boa. O vice-chanceler professor W.S. Urquhart, ou coisa parecida, era um cavalheiro perfeito e de bom coração, do qual zombávamos às vezes. Em meu primeiro ano, estudei inglês e sânscrito. No segundo ano, sânscrito e filosofia. Depois, filosofia e economia. Outro professor chamava-se J.C. Scrimgeour. Ele era professor de literatura inglesa. Enquanto ensinava literatura inglesa, ele dava passagens paralelas de Bankim Chandra Chatterjee. Sim, sim, dizia ele, seu Bankim Babu fala assim. Ele havia estudado os textos de Bankim e comparava Bankim Chandra Chatterjee ao Walter Scott. Naquela época, Dickens e Sir Walter Scott eram dois grandes literatos ingleses. Assim nos relacionávamos muito bem com ele. E ele nos ensinou a apreciar esses romancistas. Abai tornou-se um membro da English Society e recitava Keats, Shelley e outros poetas para seus companheiros de escola. Como membro da Sanskrit Society, ele recitava o Bhagavad Gita e alguns de seus companheiros notaram, especialmente a eloquência com que ele recitava o 11º capítulo, o qual descreve a forma universal de Deus, Krishna. Ele também jogava futebol e participou certa vez do teatro. Amrital Bose, famoso organizador e diretor de teatro na Bengala, ensaiou com Abai e um grupo de seus colegas um drama da vida do Senhor Chaitanya. Uma vez que no teatro público podia-se assistir a dramas dos passatempos do Senhor Chaitanya por uma rúpia e meia, argumentava o Senhor Bose, que necessidade havia de uma produção amadorística? E sua resposta era: eles devem apreciar tanto a sua apresentação do drama do Senhor Chaitanya que uma vez que o assistam, concordem em nunca mais pecar. O eminente diretor oferecia o seu serviço e treinava aqueles rapazes voluntariamente, mas com uma condição: que eles não representariam a peça publicamente a menos que ele dissesse que a produção estava perfeita. Durante mais de um ano, Abai e os demais ensaiaram a peça de Chaitanya até que finalmente o seu diretor permitiu-lhes fazer uma apresentação ao público. Abai, representando o papel de Advaita Acharya, percebeu que muitas pessoas na audiência estavam chorando. A princípio, ele não pôde entender por quê, mas depois mas depois compreendeu que a audiência comovera-se porque os atores tinham sido bem treinados e porque eles eram sinceros. Aquela foi a primeira e última performance dramática de Abai. O mestre de psicologia de Abai, professor Urquhart, dava evidência de que o cérebro da mulher pesava menos que o do homem. Seu professor de economia palestrava com base na teoria de Marshall de que a afeição familiar é o ímpeto para o desenvolvimento econômico. Em sânscrito, Abai utilizava um texto de Rory e Rebbe e que descrevia o sânscrito como a mãe de todos os idiomas. Enquanto estudava o Kumara Sambhava de Kalidasa em sânscrito, Abai impressionou-se com a explanação de Kalidasa para o termo Dira, que significa imperturbado ou autocontrolado. Segundo Kalidasa, certa feita, há muito tempo atrás, o Senhor Shiva estava sentado em profunda meditação. Porque os semideuses estavam em guerra contra os demônios, eles queriam um comandante-chefe nascido do sêmen do Senhor Shiva, e por isso os semideuses mandaram uma bela jovem, Parvati, interromper a sua meditação. Embora Parvati adorasse o Senhor Shiva e chegasse inclusive a tocar em seus órgãos genitais, ele não se perturbou. A sua resistência à tentação era o exemplo perfeito do estado de um Dira, uma pessoa autocontrolada. Assim como em outras escolas dirigidas por ingleses na Índia, todos os professores europeus na Scott Churchill tinham de aprender o idioma local. Certa vez o professor Urquhart passava por Abai e um grupo de estudantes enquanto eles comiam amendoim e conversavam entre si. Um dos estudantes, falando em bengali, zombou do professor Urquhart. Para surpresa deles, o professor imediatamente voltou-se para o piadista e respondeu em bengali, ao que Abai e os demais ficaram envergonhados. O estudo da Bíblia era compulsório. A sociedade bíblica havia entregado a cada estudante uma Bíblia belamente encadernada, e todas as manhãs todos se reuniam para ler a Escritura, orações e hinos. Um dos professores criticou os ensinamentos védicos sobre karma e transmigração da alma. Em um tribunal de justiça, uma pessoa não pode ser acusada de um crime, a menos que haja uma testemunha. Do mesmo modo, argumentava ele. Tá, vou tomar água. Desculpem. Do mesmo modo, argumentava ele, embora segundo os hindus a alma sofra em sua vida atual pelas más ações de sua vida passada, onde está a testemunha dessas más ações? Abai ficou descontente ao ouvir esta crítica e sabia como refutá-la. Porém, sendo apenas um estudante, manteve-se calado. Socialmente, ele era inferior, e um estudante tinha pouca liberdade para desafiar, eu acho que é desafiar um professor. Mas ele sabia que o argumento do professor contra o karma era inconsistente. Ele sabia que havia uma testemunha. Alguns dos estudantes, por terem vindo a Calcutá de pequenas aldeias, viam a grande cidade e a presença de tantos europeus como desnorteante, ou com desnorteante, desculpem. Tá, vou prestar atenção, Bima, vou ler de novo. Alguns dos estudantes, por terem vindo a Calcutá de pequenas aldeias, viam a grande cidade e a presença de tantos europeus com desnorteamento e timidez. Mas para Abai, Calcutá e os ingleses não eram alarmantes, e ele chegava inclusive a sentir certa admiração por seus professores escoceses. Embora os encarasse com uma mistura de receio, distância e certa tensão, admirava-lhes a integridade moral e o comportamento distinto e cortês com os rapazes. Parecia-lhe que eles tinham bom coração. Só parece. O governador da Bengala, que era escocês, veio certa vez à faculdade Scott Churchill visitando todas as salas de aula. As salas eram simples, comportando 150 estudantes, mas Abai tinha um assento na fila da frente e pôde ver de perto o famoso governador, o Marquês de Zetland. A escola operava com base no princípio de estrita distância social entre europeus e indianos. Mesmo os membros da faculdade bengali, sendo de raça supostamente inferior, tinha que usar um salão de faculdade separado daquele dos professores europeus. Parte do programa de estudos da faculdade era o England Work in India, de M. Ghosh, um indiano. O livro explicava elaboradamente como a Índia tinha sido primitiva antes do jugo britânico. O professor de economia de Abai às vezes gritava em sua aula quando se frustrava com a moleza deles. Dirigindo-se a eles como representantes de toda a nação indiana, ele dizia: "Vocês jamais deviam esperar a independência. Vocês não podem governar. Vocês só podem trabalhar como asnos e isso é tudo." Gente boa. A vida na faculdade era intensa. Abai já não tinha mais tempo para passar horas diante das deidades de Radha e Govinda de manhã cedo. Aquilo tinha sido um luxo da meninice quando ele diariamente passava horas no templo dos muliks perante as formas douradas de Deus Radha Govinda, observando os sacerdotes enquanto eles adoravam as formas de Deus com incenso, flores, lamparinas, canto e dança público de Hare Krishna e alimento oferecido a Deus opulento. Na infância, ele brincara na área gramada do templo ou observar os homens cozinhando os cachores na calçada, ou andara de bicicleta, ou soltara a sua pipa com Bhavatarini. Sua vida sempre centralizara-se em sua casa na rua Harrison, nas conversas de sua mãe, na adoração a Deus, Krishna, por parte de seu pai. Agora estas cenas eram do passado. Agora ele passava os seus dias dentro do complexo da faculdade Scott Churches. Aqui também havia um gramado e um jardim com passarinhos e até mesmo uma pequena figueira de bengala. Mas em vez de adoração havia estudo. A atmosfera na Scott Churchill era acadêmica e mesmo a conversação casual entre os estudantes reunidos diante dos quadros informativos na entrada principal ou passando em grupos para dentro e para fora dos portões principais normalmente era sobre transferências de turmas ou atividades colegiais. Quando Abai não estava realmente sentado ao lado, lado a lado, com, para aqui? Tá bom, Bimala, então vamos parar. Bom, gente boa. Essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita está de graça no nosso site krishnafm.com.br em inglês. É, em inglês tem de graça, né? Mas em português não tem jeito, vai ter que pagar. Mas vai pagar um precinho, camarada. Quase a preço de custo, tá? Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Novos. Você clica ali, vou clicar, calma, estou clicando. Já está abrindo, a melhor internet do mundo está abrindo, já abriu, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam por ano imaculado. Você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus, e agora sim, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, já apareceu aqui, você encomenda ela, chega rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. Ou então, aproveita, né? Aproveita, está em estoque, né? Sabe-se lá, né, quando vai acabar essa coleção. De repente, a gente não sabe o estoque aqui. A gente não vende livro, né? A gente só indica, né? Então, a gente indica essa loja onde nós compramos tudo que a gente precisa, né, Bimala? Então, aproveite aí que está em estoque, adquira essa coleção de Prabhupada, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra seus males espanta. Prinayai Tulasi Deviai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satya Bhaktiai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Deviai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satya Bhaktiai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Deviai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satya Bhaktiai Namo Namaha. Namo namo Tulasi Krishna Priyasi Namo Namaha. Tulasi Krishna Priyasi Namo Namaha. Radha Krishna Seva Pabu Eyabilashi. Radha Krishna Seva Pabu Eyabilashi. Getumara Sharanaloi Taravancha Purnaho. Getumara Sharanaloi Taravancha Purnaho. Kripa Kori Kurutare Vrindavana Vasi. Kripa Kori Kurutare Vrindavana Vasi. Moreya Bilas Bilas Kunde Diova. Moreya Bilas Bilas Kunde Diova. Nayane Heribosada Yogalaru Parashi. Nayane Heribosada Yogalaru Parashi. Rei Nivedanadaro Sakyanu Gatakuru. Rei Nivedanadaro Sakyanu Gatakuru. Sevadi Koro Diye Koro Nijadasi. Sevadi Koro Diye Koro Nijadasi. Ina Krishna Dase Koe Iye Namoraho. Ina Krishna Dase Koe Iye Namoraho. Shirada Govinda Premesada Yena Basi. Shirada Govinda Premesada Yena Basi. Yani Kani Chapapani Brahmaha Kani Kani Cha Kanitani Prana Shanti Padishna Padi Padi. Yani Kani Chapapani Brahmaha Kani Kani Cha Kanitani Prana Shanti Padishna Padi Padi. Yani Kani Chapapani Brahmaha Kani Kani Cha Kanitani Prana Shanti Padishna Padi Padi. Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna